Muito boa noite, pode chegar o tiro do fora and eleven. Initial flight level 370 and we are ready. Portugal 024 ready to copy. I'm at Portugal 024. Portugal 024 to Lisboa clear flight level 370 via Upper Azul 10 till Natal, Upper November 873 in toll, and then according to your flight plan route, departure runway 10 after takeoff left turn to Pucca departure and Zipar transition. Salvador departure control 119.8 is clock 5146, Portugal 024. Correct, report ready for setup and pushback, Portugal 024. Salvador, Gol no 606, está no Uno, pushback e acionamento. Autorizado, chamar o táxi, Gol no 606. Livre, chamarei táxi, 606. Oi, Salvador, Gol no 994, pronto para o táxi. Com 179 a bordo, autonomia de 2 horas e 10 minutos, voltar na Natal. 994, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da pista 10. Reporte pronto para decolagem, ajuste 10, 14. Táxi via Juliette Alfa, no ponto zero da 10, chamada pronto, Gol no 994, estado 0, Uruguai. 3520 para seguir na descida para 2000 pés, estado 10014, está de TDS com estabilidade. Segue a descida 2000 pés, autorizado TDS com estabilidade, 3520. Controle vai 6746, está totalmente estabilizado. O laser está mais ou menos, eu diria, meia milha à nossa direita, na nossa posição agora no momento. Gente, Web 6746 tem conhecimento da região do laser. Complete nossa torre 118, decimal 62. 118, decimal 95. 395. Tá bem no trapézio agora. Fez 1170 da SAM, boa noite, está na identificação desse dia para 2000 pés, ajustado 1094. Nós já reportamos a torre, eles vão tomar as providências cabíveis. Muito obrigado pela colaboração, 3520. Obrigado. Tá, a gente está completando a torre, 3520. 3520, complete nossa torre, 118, decimal 95. 295, 3520. Segundo 606, está com 57 a bordo, 4 horas e 20, alterna Fortaleza. Segundo 606, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0, 1 no 4. Índia Alfa, reportarei pronto ali no ponto de espera, 1014. São 3520, mantém aproximação, guarde a pista livre. Dona 70, controle. Autorizado direto do ano 2000, ajustado 1014, está livre o ILS X-Ray, capiceiro no zero, reporte estabilizado. Web 6746. Nossa, importante da Juliette, 6746. Então 3520, livre pouso, vento 1, 10 graus, 08 mais. Livre pouso 0, 0, 3, 5, 1994, visual com tráfego nacional. Afirmativo. Após passagem do tráfego, ali mantém o 1994. Entre o Paulo, ponto do Jânio, mantém o 1994. Juliette 6746. Juliette 6746, ingresso via Juliette, gate 10. Juliette, gate 10, 6746. Solol 55, táxi via Alfa, Juliette, gate 06. Alfa Juliette para o gate 06, são 3520. No 994, livre decolagem, vento 1, 10 graus, 08 nós. Ambiente livre de decolagem, gol 994. Tá pronto, gol no 606. Gol no 606, após o tráfego da companhia, ele mantém no 10. Ele mantém no 10, 1606. Mandou boa noite, gol 1896, no 18 decimal 95, gol 8 96. O 994 na Puca está cruzando agora 1900. Bono 994, boa noite, está sob contato radar, Tubal 350. Na presente está autorizado voar Jamo, após Jamo, Aracaju. 7 na proa de Jamo, Jamo Aracaju, com 1994. Bola com 1994. Correto, sim, para posicionamento, gol 1896. Gol 1606, livre decolagem, vento 1 0 graus 08 nós. Livre decolagem 10, gol 1606. Decola 59, controle 1, 1 9, decimal 8, um bom dia. 19 8, bom dia, 606. Salvador, gol no 606, bom dia. 606, bom dia, está sob contato radar, subindo a nível de voo 390. Saída Pucajamo Zipar. Pucajamo Zipar, 606, vigilante. Centro Recife, autorizo o senhor da presente seguir direto a Maceió. Direto a Maceió, muito obrigado. Aposentado do nível 310. Coordenar junto ao centro, aguarde o gol 1994. Ok, muito obrigado. O 994 está autorizado nível de voo 310 como final, proa de Maceió. Proa de Maceió, 310. Muito obrigado, voo 1994. 5897, boa noite, da presente voa Duna 2094, tem condições de manter a high speed? Afirmativo, mantendo pro Duna. Seria identificação é 5897. Certo, certo. Nas 4, chama Recife no 2005, alternando Una 2545. Una 2545, chama Recife. Muito bom dia, bom domingo. Bom mês. Na 3170. Na 3170, complete rocha do turno no 8, decimal 62. 8862, na 3170, agora aí. Uno 606, chama Recife no 2085, alternando Uno 2545. 2685, 2545, 606, obrigado. Torre Salvador, está 3170. Salvador, está 3170. Can 3170, livre pouso, pistão 10, vento 110 graus, 08 nós. Vente, livre pouso, pistão 0, está 3170. Então, 3170, solo aos 08, táxi via Alfa, Juliette, remota 14. Alfa, Juliette, remota 14, da 3, 1, 170. Cruzaremos, 5897. Salvador, 4100, muito boa noite, a senhora identificação da presente voz Luna 2000 pés, ajustado 1014. Luna para 2010, o azul 4100. Agora confirmar a constante, igual? Confirmar junto ao ATIS, junto à torre, a princípio operação pista 10 LSX-Ray, o vento de 105 graus com média de 5 nós, temperatura do ar 28 graus, ponto de orvalho 25. Temperatura da pista 24 graus. O ajuste em Salvador 1014. Ok, ciente. E vou aceitar uma declaração para final de emergência, ok? Gente, o senhor voando, o senhor tem conhecimento da área de Salvador? Afirmativo. Pode voar para a posição Duna. Na Duna o senhor intercepta o ILSXA, capitão na terra. Ok, direto Duna e intercepta o X-Ray para... do 4100, confirmando condições dos raios na aeródromo de Salvador. Muito obrigado. Apenas para informar, o 4100 está com emergência médica a bordo. Eu solicito atendimento médico na chegada do nosso avião. 4100 já foi coordenado junto à torre. Esse nos contactou via telefone, já passamos a situação para a Infraero. Muito obrigado.